motorista que serve a Indy, ponte para dono 02895, negão 10 no meio, confirma novamente, meu bem. Pegou o fundo 649. Leva 19, aguarde, manda um minuto. Guardado da dentro. Bom dia, Azul Alfa Yankee Whiskey. Alfa Yankee Whiskey, bom dia. Bom dia, seu Alfa Yankee Whiskey, está no pátio 3, força de rebote para a posição 02 do pátio principal. Avisado, rebote aponta para ingresso no pátio 1 no Alfa Yankee Whiskey. Afirmativo, aponta lá para ingresso no pátio 1 no Yankee Whiskey. sua companhia. Hoje eu sou estou. Sobre o solo, grupo Sul, Jacobina, aí, Jacobina Bahia, autorizado. 7, comprou a Norte inicialmente, controle 1, no 9, decimal 35, sendo 5150. Azul 4234 está na escura da torre. Chama o controle 935, decolou 649. Obrigado, tá bom. Salvador, azul 4234. 4234, tente o contato controle 935. Negativo o contato em 935, há uma secundária? Mantenha no escuta e aguarde, ok? Na sua escuta. Quatro, dois, três, quatro, controle. Salvador, azul 4234. Azul 4234, chame na frequência 1935. Chamou em 1935, negativo contato. Tente novamente, azul 4234. Tente. Doido participar, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, Papai Romeu, Romeu Fox, Brasil. Romeu Fox Lima, prossiga. Tá contando aí do... Tá com a... Tá com a... Tá com a... A intenção foi direto para o do BTA. Tem contato com o local de pulso, contato visual? Afirmativo, mano. Traço do estado. Então prossiga direto para a aproximação pátio... É pátio 5 ou quase, confirme? Pátio 5, comandante. Ok, para o pátio 5, aposte na final para pouso. Vou esperar a final para pouso, lá, meu irmão. Solo controlado, vento 090 graus, 89. Solo controlado, Lima. só no 5000 frequência livre. E Vitor 2726, just confirm April and the runway to the coast. Salvador, bom dia, está cargo 8487, amizade LS, Novera. Reporte visual com campo, vento 040 graus, 04 nós. Não chove sobre o aeródromo, porém a pista molhada. Sete, reportada visual, 8487. Foi melhorada aqui no teto, estima aí 1200 com 4000 visibilidade. Se avisto agora com 2000 sem teto. Ok, sim, estou tendo contato com o tráfego da viagem. Fechou a aproximação, viagem de autorização. Apson 8784, tráfego avistado, livre pouso, vento 040 graus, 0102. 7 livre pouso, Apson cargo 8487. Meu alfa, por esse reparo, seu nome? Liga e reporta quando pronto para decolagem, Michael, meu alfa. Sol 8487, corrigindo. Seu solo foi aos 07, libera e chama o solo 219. 219, negado, vai descer. Cargo 8487, lembrou? Cargo 8487, Kilo Pate 3. São previstos 06. Kilo Pate 3, cargo 8483. 7796. João Pessoa autorizado 190,377 até Recife, Apagerante. Negola pistão 0, curva esquerda, saída Conge, controle 199,35, aciona 5171. 0 para João Pessoa, negola 10, curva esquerda, saída Conge, golpe 677, responda 5171,935, controle azul 2791. 2791. Vamos lá, se prossiga. Ok, decola a vertical da EMAR, por conta e risco, e agora as instruções. Vai, vamos lá, deixa eu falar do solo. Então, decole da presente aí dessa pra essa radial, chama o senhor do solo agora de transferência, Michael Wells. Pista 1-0, vento 020 graus, 04 nós, pista molhada. Autorizado por pista 1-0, chanela 3-1-2. Decolado ao solo 3, acione modo normal, Alfa Charlie 5150, aguarde transferência. Oi, senhor. Passa na 5150. chama o controle, 1935. 7, chama o controle, para 1935. Direita, seu solo 219. Direita, 219, deixa eu ver, 319. Para Salvador, bom dia, Gol 095. Gol 095, Confins. 360 autorizado, veio 3021, decola pista no zero, curva direita, saída a bola, eleva, controle 1, 99.35, aciona 51, 77. Uma saída, por gentileza, aborto e leve. Saída, Alfa Romeo, Gravosa com Romeo, após voa, eleva, frente, setembro, via. Está perdendo contato 360 para Confins, depois a 10, curva direita, 1935, controle 577, transponde a Gol no 0, passa. Sim, gente, melhor. Sim, salta livre, posto, 3304. No solo 24, ficha molhada ainda? Rapaz, essa banda é úmida. Ok, ficha úmida. Libera a direita, chama o solo 209. Ponte para Torre 118.95, Azul 2795, Azul 2795, Azul 2795. Paulo Salvador, 3304. Para 3304, táxi Alfa, reportagem da 3 para ingresso. Alfa 2 LF, está reportado, 304. Azul 2796, autorizado. Olhar em decolar, pistão no zero, o vento 01 no 0 graus, 4 nós. Azul decolar, 2796. Bom dia, o Azul 4299, frente da Tapá, autorização com apenas. Azul 4299, bom dia, Tapá confere, Campinas, autorizado nível 3, 4 e 0. Decola na 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, Motiva. Intercepta pêndulo 10, segue conforme a rota do plano de voo. Controle 119.35 e controle e o transponder 5405 no transponder. Sim, 340 autorizado Campinas, decola da 10, direita da AEL, Leda, Motiva, intercepta no ponto do 10, após conforme a rota do plano de voo. O controle operando 1935 e o transponder 5405, azul 4299. Azul 4299, correto, portão 2, chama Campos, pega o seu nome. Reportará, 4299. Salve, Salvador, papá, com o meu Fox Trot Lima. Fox Trot Lima, informação papá, confirma o local de sobrevoo? É, um PDF, não. Confirmando TGL 1 Dima? Afirmativo, sim, autorizado Salvador, Salvador, voo local, TGL 1 Dima por conta e risco, prossegue 500 pés, caso necessite ascensão, coordena com controle 119.35, decolagem da 17, curva direita, via litoral sul. Aciona 0112 no transponder, corrigindo 0146 no transponder e a frequência do controle 119.35. 0146, no transponder 0144, da morte, no PAD 5. Gente, para acionamento táxi, torre 118.95, ajuste no zero no meio, bom voo. Hotel Juliette Serra, bom dia, confirmando destino Manati. Oi, Fox Trot Lima, livre sonar, champa táxi. Hotel Juliette Sierra, Manati ao destino, 1.000 pés altitude, decola da 17, curva direita via corredor axé. Após coordenação com controle 119.35, torre 118.95, aciona 0156 no transponder. Juliette Sierra, correto para acionamento táxi, torre 118.95, ajuste no zero no meio, bom voo. Salvador, gol no 095, bom dia, portão 5, puxa de acionamento. Gol no 095, autorizado, reporta táxi. Voltará, o 095 agora. livre essa nave, chama ataque. Alô, Fox 7 Lima, vento calmo, reporta fora do solo, tem informação no QAB? Paciente, reporta fora do solo, alô, Fox Lima. Gente, eu vou com o Fox 7 Lima, comprou do litoral, aguardando transferência. Decolar 232. Ah, aguardando transferência, comprou do litoral, meu Fox 7 Lima. Fox 7 Lima, controle 119, decimal 35. 0935, meu comando.